expressão flexibilização trabalhista é o eufemismo consagrado pelos cardeais do neoliberalismo para promover diálogo entre pescoço e a guilhotina. Falo, falo muito no meu canto, eu não sou mudo. Do meu lado eu tenho tudo que preciso pra ver esse mundo. De várias fórmulas do A e o B da vida, tudo é relativo, só o que muda é o ponto de vista. Artista, não me vejo assim, só faço por mim. Gastação garantida, mas tá ruim, vê, faz-me rir. Vejo como trabalho, que tu acha diversão. Rimo de sábado a sábado e até bato o cartão, mas segue o som. Então, continuando o assunto, tô mais pra operário do que pra vagabundo. Sim, eu vago o mundo, mas depois do expediente, da rolé faz bem pra mente, vê legal que vem na frente. Vejo de repente, ela me olha também. Você tá diferente, eu te conheço, mas nem me lembro de onde, quando, quanto tempo isso faz. Deve ter sido da Febarge ou de algum desses locais. O que eu falo, o que tu pensa, figura do que tu vê. Isso muda de figura pra mim e pra você. Crendo que não vê pode ser muito arriscado. Ainda mais você doidão no breu e a mina do seu lado. Nossa, você subiu, passou meio apressada. Visão de raio-x naquela saia apertada. Vislumbra aquela vista de curvas bem calculadas. Quem dera ver beleza divina assim na minha casa. Além do alcance, minha visão nunca te seca. São olhos da inveja, quem tem olho de tandera. Desinfeta, vai, que eu não vim pra ver seu show. Vai ver que ao seu redor quase ninguém te observou. A lógica é visível, mas às vezes não. Prefiro ver as estrelas a ver televisão. Olhar que vê esperança, sem ver quem tá do lado. É cego de arrogância, nunca foi um visionário. Dinheiro é vendaval, na mão você não vive. Poucas notas de 100, espero ver mais antes de envelhecer. Vou correr pra ver se pego a barca das 11. Mas se tu vê o 100, faz sinal que eu vou de ponte. Som que eu fiz vendo o movimento alvoroço. Escrevendo no ônibus com um caderno meio torto. De olho aberto pra ter chance de não passar do ponto. Pra ver se chego cedo no trabalho sem desconto. Aquele era seu primeiro emprego. Não se mostrou orgulhoso, embora tenha sido um dos poucos contemplados. Afinal, esforçara-se. Não tivera uma só falta ou atraso. Limitou-se a sorrir, a agradecer ao chefe.